cuspir, subir, ir por onde for, descer até o céu cair, ou mudar de cor. Anjos de gás, asas de ilusão e um sonho audaz, feito um balão. No ar, no ar, eu sou assim, brilho do farol, além do mais, amargo fim, simplesmente sol. Mais alto coração.